Eu tô superando, eu tô superando, eu tô superando. Portal do Arrocha. A péssima atitude que você tomou em dar um ponto final na nossa história de romance. E eu que imaginava que isso tudo era amor, mas pra você não passou de um lance. Eu tô superando, eu tô superando, eu tô superando, eu tô superando, eu tô superando. Não fazia parte dos meus planos te reencontrar agora, com esse sorriso na cara, me olhando como ainda fosse minha dona. Toda vez que me pego pensando em você, o meu coração bate devagar, quase parando. Minha voz fica rouca de tanto gritar seu nome. Eu tô superando, eu tô superando, eu tô superando, eu tô superando, eu tô superando. Você sabe que eu estou te evitando, já não atendo mais quando você me ligar. Não respondo mais suas mensagens pelo Facebook e WhatsApp. Eu tô superando, eu tô superando, eu tô superando, eu tô superando, eu tô superando. Quando a gente se encontra é perca total, você se entrega só por um momento. Eu me empolgo e me entrego de corpo e alma, e só eu me dou mal.